Descobertas. Descobertas. Em 96.2. De França, Orleans. Para todo o mundo. Em www.radio-arcanciel.fr. Descobertas. Descobertas. A melhor música de baile está aqui. A trabalhar, mas eu hoje vou parar. Sexta-feira já chegou, é tão bom. Esta noite vou sair, vou dançar até cair. São 3 dias de prazer que eu vou ter. Bonjour à tous et à toutes, il est 17h05 sur Radio Arc-en-Ciel. Vous nous écoutez sur l'onde 96.2. Donc voilà, vous êtes avec Manu dans l'émission Découverte de 17h à 19h. Quarta, quinta-feira, que canseira. Só nas estas do melhor. Volta a pouco, meu amor, para estar até domingo só contigo. Sexta-feira à noite, lá vou eu. Eh oui, c'est le week-end et nous avons de la chance, il fait encore de belles journées, encore de bonnes températures pour ce week-end, alors profitons-en. Et nous commençons tout de suite avec Ruth Marlène et Jessica Portugal, La Fiesta. Con este ritmo loco, la fiesta.

o altar. Se ela não casar comigo, com outro não vai casar. Eu vou roubar a noiva do altar. Se ela não casar comigo, com outro não vai casar. Tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Agora que eu acredito que te posso esquecer. Agora que eu me permito começar a viver. Agora que eu já aceito que não estás mais aqui. Agora que eu já não morro a cada dia sem ti. Este silêncio escuro e frio, e a certeza que não te esqueci. Quando me lembro de ti, volta a mim esta saudade. Quando me lembro de ti, outra vez a dor me invade. Que eu acredito que o pior já passou. Agora a dor já não dói da cicatriz que ficou. Agora que eu já consigo voltar a sorrir. E acredito que já não resta nada de ti. Este silêncio escuro e frio, e a certeza que não te esqueci. Quando me lembro de ti, volta a mim esta saudade. Todos como eu faço.